Então, deixa eu só apresentar o pessoal primeiro. A gente veio lá de São Paulo. Ontem à tarde a gente chegou. Para quem não me conhece, meu nome é Luke. Eu e minha esposa Ania, a gente faz parte dessa igreja aqui. Vocês talvez nem sabiam disso, mas a gente faz parte dessa igreja aqui. Há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás mais ou menos, a gente foi enviado daqui. E essa igreja é muito do nosso coração. Então a gente sempre fica muito feliz com a oportunidade de poder vir para cá. E dessa vez a gente veio com um ônibus inteiro. Então a gente tem uma galera lá do projeto 242. Primeiro eu vou apresentar o pessoal da banda. Então, levanta se você é do Alegórica. Então, aqui na frente está o Felipe, o guitarrista do Alegórica. A esposa dele, a Camila, tá lá no fundo. A esposa do Felipe. Esse aqui é o Caco. O Caco também, ele é baterista do Militantes. Vocês tocam música do Militantes aí, eu lembro, pelo menos na minha época eu tocava. Mas na verdade a banda dele agora é o Alegórica. E o Bruno, aqui é da Igreja Batista, ali no Parque São Lucas, em São Paulo. O Davi, que está com a sua noiva, a Luciana, que está aqui. Levanta aí, Luciana, pessoal. O Davi canta, a Verônica é a nossa superstar atriz. A Dalila e o Dude. O Dude, ele toca teclado, mas queimou a fonte. Uma pena. Mas até a noite a gente conserta a fonte. E eles têm uma filhinha chamada Lisa, ela não pôde vir. Ela disse que estava muito cansada, quis ficar em casa. É a mesma idade que o Daniel. O Daniel está dormindo aqui, a minha esposa Ania está de pé ali no fundo. Veio junto com a gente também o Rony, que pelo jeito. Tá ali, ó. O Júnior, o Rony está ali. Também tem o Cláudio Tibérios conosco hoje. O grande, ínfimo Cláudio Tibério, sua esposa, a Paula, do lado. A Melanie. A Melanie é uma missionária lá do Projeto 242, trabalha com a gente lá. Pessoal que conheceu, ou até alguns aqui talvez participaram do Sangue Bom na época, a Melanie faz um trabalho lá. A Maridana. A Melanie faz um trabalho lá em São Paulo, que foi o trabalho no qual o Sangue Bom se inspirou. Então, estão lá há muitos anos fazendo trabalho na Cracolândia. Quem que eu esqueci? O Jansen, nossa, estou esquecendo o Jansen. O Jansen, depois ele vai brigar comigo. O Jansen, ele é o nosso diretor de arte, fotógrafo, fazedor de filme, ele faz tudo. Faz parte da equipe alegórica também. Ele canta canto gregoriano também, se vocês quiserem pedir. Depois ele pode dar uma palhinha aqui na frente. Mas só funciona quando ele está dormindo. Vamos lá. Que mais? A Lu, esqueci da Lu aqui. E a Maria Clara também. Desculpa, a Maíra, esposa do Caco. Onde você estava? Você não estava aí? Estava aí? Eu estou cego. A Maíra, esposa do Caco. E também a Pati. A Pati, ela trabalha com os Tiger, é missionária dos Tiger. Ela estava com a gente na escola ano passado, trabalhou esse ano todo junto com a gente lá em São Paulo. Vai voltar para a escola agora no meio do ano também. Acho que é isso. Agora, só para a gente saber quem que é da onde. Então, quem é do Gólgota aqui, São Paulo? Levante. Desculpa, Curitiba. Vocês estão vendo que eu estou com sono ainda, né? Quem é do Gólgota de Curitiba? Levanta para o pessoal nosso saber quem vocês são. Então, esse é o pessoal do Gólgota Curitiba. Mas eu sei que também tem uma galera aqui de Joinville, né? Quem é de Joinville, levanta aí. Aê! E tem alguns de Blumenau aqui também? Tem um de Blumenau. Tem mais alguém que é de outro lugar que eu não sei? Aí, da Metodista? Legal. Então é isso. Ele está desviado, veio para cá? Tá bom. Pessoal, então vamos comer junto. Vamos, deixa eu orar, abençoar, né, a comida. Deus, quero te agradecer muito pelo tempo que a gente pode passar junto aqui hoje de manhã. Obrigado pela tua presença nesse lugar e o fato que a gente pode cantar músicas te louvando junto. E agora a gente pode compartilhar do pão, do café. Deus, venha estar abençoando esse tempo juntos. Que o Senhor venha falar conosco, que a gente possa compartilhar, se conhecer e ter esse tempo bom junto. Em nome de Jesus. Amém. O Luke sempre foi, na minha vida, um presente. E eu acredito que não só na minha vida, mas na vida de muitos aqui dentro. Com o testemunho que ele teve, dando a roupa que ele vestia, dormindo embaixo de marquise a madrugada toda, com a galera que às vezes ninguém quer se envolver. E com vários outros exemplos, dormindo em cima do banheiro. Acho que eu nunca me submeteria a isso. Mas ele dormiu ali em cima. Se vocês quiserem ver depois, ver se você consegue entrar lá, eu acho complicado. Morar ali é mais complicado ainda. E ele é um exemplo de humildade, de compaixão com uma pessoa que eu realmente até hoje eu não tive alguém para compará-lo assim. Aprendeu com o Pipe. E eu, cara, daí eu, na hora que eu joguei a oportunidade pro Luke de estar domingo na igreja, falando um pouco da visão dele, né, de como ele tem conduzido o ministério dele, ele e a esposa dele, o Alegórica em São Paulo, na Cracolândia, ou seja, onde for, né, eu joguei essa ideia para ele, ele falou, cara, com certeza, ele abraçou de cara essa ideia, e eu realmente acredito que é uma forma de a gente aprender mais, não só com relação a estratégicas, mas da compaixão que acaba morrendo dentro de nós um pouco pelo povo lá fora. Eu mesmo, ontem na Largo da Ordem, me senti tão usado por Deus, sabe, naquele lugar lá, e eu falei, cara, nossa, o que me amarra, sabe, é estar em casa, trabalhando, mas eu realmente o chamado da igreja, ela não é para estar dentro dela, mas é para estar lá fora, não é para estar sentado, mas é para estar de pé, servindo o reino de Deus. E eu vi que ontem, realmente, olhando para a minha vida, eu estou em falta com Deus, porque eu deveria estar naquele mundo lá fora. Eu já cheguei a pensar que assim, todo mundo Largo da Ordem ouviu falar de Deus e da Gólgota. Cara, a maior mentira que eu inventei para mim mesmo, cara. Ontem conversei com 3 pessoas lá, totalmente arrebentadas pela vida, arrebentadas pela igreja. Ontem, ao invés de eu ficar falando alguma coisa, eu ficava pedindo perdão. Fala, cara, desculpa, perdão aos meus irmãos da igreja. Fala, não, mas você não tem culpa. Eu falei, cara, tenho culpa porque eu faço parte desse corpo que existe preconceito tremendo dentro dele e infelizmente eles expressam dessa forma. E essas pessoas têm buscado Deus em outras igrejas e não têm encontrado Deus. E longe disso, têm encontrado muito preconceito, muita falta de amor, muita falta de compaixão, muita falta de graça e muita lei. E essa igreja tem esbanjado lei. E não é o caminho que eu aprendi aqui na igreja. Que é você pregar graça, é você pregar a cruz e Cristo, que é o que traz salvação para nós, consolo, compaixão, seja o que for. E acredito que esse é o momento, uma oportunidade para nós ouvirmos o Luke pregar, e mais não sei se alguém vai querer falar também, de a gente tirar nossas dúvidas da forma como a gente pode conduzir o nosso ministério, sendo Joinville, Blumenau, Curitiba, onde for, mas que seja um tempo abençoado, onde você possa sugar um monte esse cara aqui, pergunte o que você tem à vontade, a hora que ele deixar aí, dê a oportunidade, pergunte aquilo que você tem interesse em saber, para que realmente a gente possa crescer, conforme a estatura de Cristo Jesus, que é o que nós estamos tentando, né, até hoje. Amém? Deus abençoe vocês, essa reunião. Deus abençoe, Luke. Obrigado. Mais uma vez. O Pipe falou a verdade. Eu aprendi muito, e muito do meu, assim, do caminho, assim, onde eu pude crescer e conhecer mais a Deus, crescer na fé, foi aqui, dentro desse espaço, e com o meu querido pastor, Pipe. Eu pedi para ele se ele podia orar por mim antes de eu falar. E também, ontem a gente teve oportunidade, eu e o Gustavo e o Anjo, a gente desceu ali no auditório do Lago, só para conversar com o Alexandre ali, e assim, eu fiquei muito feliz de ver que né, o Desertor tocou lá ontem, e é exatamente ali onde a gente tem que estar, né? E o Christopher estava falando isso, e eu sempre fico muito, me anima demais, para mim é o lugar que eu mais amo, as coisas que eu mais gosto de ver é quando os homens e mulheres de Deus estão dentro dos lugares onde a galera está longe e não quer saber, e a palavra está sendo pregada ali dentro. Para mim isso dá sentido à vida, isso dá sentido a tudo que nós fazemos. Então eu perguntei se ele podia compartilhar só um pouquinho de como que foi lá ontem, que eles fizeram um show num lugar bem interessante, com um público bem interessante. Então, Pipe, venha falar um pouquinho o que aconteceu ontem. Bom dia, gente. Belezinha? Vocês estão se arrepiando, hein, por quê? Eu nem orei ainda. Na hora que orar, que vocês vão ver o bicho pegar. Luke, para mim, é um filhão. Que Deus decidiu tirá-lo. E até hoje é uma ferida que Deus está curando ainda. Então, assim, Luke, quando veio, entrou na história da minha vida, da minha família, sempre foi para marcar mesmo. Eu sempre falo que o Luke foi um grande amigo na minha vida e caminhamos juntos assim. Foi muito bom o tempo que a gente caminhou junto. Ele aprendeu muito comigo. E o Luke me ensinou muito sobre amizade. Nada a ver com o show de ontem que eu estou falando, mas o Luke me ensinou muito sobre amizade, porque uma coisa que o Luke foi é que o Luke, ele, na verdade, ele vivenciou princípios que hoje eu ensino aos homens acerca de amizade, que ele me ensinou isso na prática, que se você quer um amigo, você tem que ser amigo. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando os amigos virem, mas ele foi um cara que, desde o início, foi atrás de mim. Se ele ficasse esperando eu ir atrás dele, ele estava até hoje morrendo de carência e solitário. Então o Luke foi esse cara que me ligava e falava assim: Pipe, posso ir dormir na sua casa? Eu falava: pode. A gente detestava que ele fosse, né? Ficava com uma raiva tão grande. E na verdade a gente gostava, sempre gostou muito dele assim. Ele sempre foi esse cara grudado na gente, né? E realmente o testemunho do ministério dele aqui foi bem impactante na vida dessa igreja até hoje, né? Tem muitos frutos aqui dentro do que ele plantou. E, bom, eu sou o pastor daqui da Gólgota. A Gólgota vai fazer 11 anos esse ano. Mas também faço parte de uma banda chamada Desertor, que existe desde 1994. Foi uma banda que começou numa brincadeira entre amigos. Eu tinha uma outra banda que tocava Trouble Cover. E aí começamos a brincar, porque eu sempre fui... Antes de me converter, eu tinha sido punk durante muitos anos da minha vida. E gostava muito de hardcore e punk rock. Mas eu e mais dois amigos começamos a brincar de fazer músicas ali, de zoação. E disso daí começou a nascer as primeiras músicas do Desertor. E o Desertor acabou virando uma coisa séria. Acabou virando uma prioridade na minha vida como ministério, com bandas. E tem caminhado aí. O Ângelo gravou com a gente dois CDs. Aí... começou a gostar de sertanejo universitário. A gente tirou... Era muito para nós. Falou: não tem como caminhar junto. Onde dois não concordam, não tem jeito. Aí virou isso aí que eles virou agora. Então, e a gente tem começado assim a tocar muito mais na cena punk mesmo, porque a gente sempre tocava mais no cenário hardcore. E esse ano agora e o ano passado... A gente começou a tocar muito no meio do movimento punk mesmo, que é uma volta às raízes mesmo. Então a gente começou a tocar. E ontem a gente teve o privilégio de tocar com o Olho Seco, que é uma lenda do punk no Brasil, uma das primeiras bandas punks que aqui do Brasil. Gravou o primeiro CD punk, foi o Grito Suburbano, o Começo e Fim do Mundo. E ontem a gente foi tocar lá. Bom, falando na parte prática mesmo, né? Nós temos feito um trabalho assim, junto com o Ministério Resistência, que é um ministério aqui de evangelismo, que trabalha com os punks lá no Largo da Ordem. E o Resistência tem feito essa ponte entre nós e eles, e tem sido muito legal. Assim. E a gente começou a conhecer o Alexandre, que é o cara que lidera toda essa galera aí, que faz os eventos, faz os shows. E a gente descobriu, depois de muito caminhar com o Alexandre, que o Alexandre é um crente desviado. Era um cara que andava com a Bíblia embaixo do braço, evangelizando muita gente. É um cara que fazia muito trabalho social nas favelas ali do Boqueirão? Capanema, Boqueirão, ali nessa região. Aqui, ó. Capanema, Boqueirão, Sítio Cercado, ali, todas essas favelas ali, né? E ele era do Bola de Neve e ele acabou se desviando e depois... entrou de cabeça no movimento punk e está ali liderando. E a gente descobriu que esse cara era crente. E esse cara, por alguma razão, da parte de Deus, esse cara começou a chamar a gente, começamos a nos aproximar dele. E ele agora invocou, que quer que o Desertor toque em tudo que é evento que ele programa. Então, assim, ele faz eventos com bandas punks, né? E sempre coloca a gente no meio. Então, assim, ele acha essa ideia muito legal. Mas ele é o único que acha essa ideia legal. Porque o resto dos punks odeiam essa ideia... de ter uma banda de hardcore cristã declarada tocando no meio, que tem um pastor ainda por cima, né? Então, assim, todo show é aquela muito legal. E ontem foi legal, porque... ontem foi legal porque eu fui, assim, disposto mesmo, assim, a falar algumas coisas, assim, que estavam entaladas na minha garganta. Né? E a gente está sendo bem estratégico, assim. A gente tem como alvo principal a vida do Alexandre mesmo, que é o cara que a gente tem conversado e trazido para mais perto mesmo. E, aos poucos, nós estamos tentando conseguir o espaço dentro da cena. Então, a gente tem uma estratégia de trabalhar mais nos bastidores do que explicitamente, né? Então, ontem, o Desertor é uma banda que trabalha muito a questão política, dentro de um ponto de vista cristão, né? Então, ontem eu falei algumas coisas lá que foi bem legal e bem impactantes. Uma das coisas que a gente sempre fala a respeito do aborto. E uma das coisas que eu falei foi que o Desertor era uma banda declarada antiabortista. E que nós éramos uma voz que se levantava para falar em nome daqueles que não podiam falar, que eram os fetos. E foi bem legal, porque depois que eu falei, nós tocamos aborto, terminou o show, lá no camarim, algumas pessoas foram entrando e os caras estavam acompanhando seus namorados, e essas namoradas falaram assim: olha, cara, o que você falou a respeito do aborto mudou a forma de eu pensar. E foram três meninas, em momentos separados, que vieram e falaram assim: olha, o que você falou a respeito do aborto me fez pensar diferente, porque não era assim que eu pensava. Então, isso é maravilhoso, porque quando você vai inserir os princípios do evangelho e do reino, não necessariamente você precisa falar alguma coisa que seja Jesus, salvação, porque às vezes o mundo precisa é que que os princípios do reino sejam implantados de forma muito, às vezes, sem essa conotação gospel evangélica que a gente gostaria, né? E o Desertor tem muito disso. Por ser uma banda política, a gente tem muito essa estratégia de usar a política como ferramenta. Uma das coisas que eu falei que a gente tem uma música chamada Políticos Corruptos. Falei: agora a gente vai tocar uma música chamada Políticos Corruptos, tal, e comecei a falar bem dos políticos do Brasil, né, que são uma benção. E eu falei assim: esses caras nunca me decepcionaram, porque eu nunca esperei nada desses caras. A única coisa que eu sei é que a única política que eu acredito de verdade é a política daquela qual você pega, compra uma cesta básica e vai numa favela distribuir comida para os pobres. É quando você pega uma parte do teu salário e dá para os pobres. Essa é a única política que eu acredito. É a política daquela pela qual você vai e você distribui amor, você respeita as pessoas que estão ao seu lado. Você respeita a sua esposa, você ama seus filhos, gasta tempo com seu filho. Essa é a única política que é capaz de mudar o mundo. A única política que começa em você. É você que vai mudar. É você. Muda a sua vida, muda o seu caráter. E eu falando isso para um monte de punk, galera. Punk lá de 40 anos de idade ali, escutando aquilo que eu estava falando. Aí teve um cara que gritou assim: aleluia, irmão. Daí eu falei assim: olha, não fala essa palavra se você não sabe o que ela significa. Ele... Falei: não fala essa palavra se você não sabe o significado dela. Calma. Ninguém bateu em mim até então. E a gente falou sobre isso. E foi bem legal, assim, que depois que terminou o show, assim, do Desertor, uma galera foi lá na banquinha do Desertor procurar material, assim, camiseta, uns flyers que estavam ali do pessoal do Resistência. Tal, e foi muito bom, assim. Muita gente depois procurou a gente. Falou assim: olha, eu não conhecia a banda, achei muito legal, assim. Então é isso, sabe? E eu peço que vocês orem por nós aí, por esse novo tempo. O Alexandre vai trazer agora o GBH, que é o GB Age, que é uma lenda do hardcore mundial. E já falou assim: eu quero vocês abrindo para essa banda aí. Então, tá abrindo bastante portas aí no meio do movimento punk. A gente tá sendo bem, bem afrontador, assim, no sentido de... Não se pergunta, nós somos cristãos? Somos, né? Teve um cara que, depois que a gente tocou lá, subiu um punk lá: aí agora não tem mais pastor, porra nenhuma, vão detonar essa porcaria aí. Beleza. Terminou um show lá, passei um cara falando assim: ah, entenderam agora? Desertor e Jesus. Agora vão ter que engolir esse troço aí. Vai ter que engolir. Amém? Obrigado. Preciso orar, né? Vamos expulsar agora tudo que... Senhor Jesus, o Luke é alguém a quem a gente ama muito, Senhor. A quem todos que estão em volta dele o amam. Mas eu sei que todo o amor que a gente tem para com ele, Senhor, é porque, de alguma forma, o Senhor está nele. E a gente ama o Senhor que está nele e aquilo que o Senhor transformou nele e fez dele. Obrigado, Jesus, por ele, pela Ania, pelo Danielzinho, Pai, por todo o pessoal do Projeto 242 que veio até essa cidade servir o teu reino, pregar aqui o teu evangelho, nos ensinar algo, Senhor, que a gente precisa, que vem da parte do teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Pai. Peço também pelos irmãos que vieram de outras cidades, pessoal de Blumenau, de Joinville, pessoal aqui de próprio Curitiba, Senhor, de outras igrejas que estão aqui. Que seja um tempo proveitoso para todos nós, Senhor. Que o teu Espírito use a vida dele, fale por meio dele. Que tudo que a gente precisa, Senhor, talvez perscrutar nessa manhã, que o Senhor nos dê a graça de sairmos daqui desafiados, Senhor, porque é grande a obra e o desafio, Senhor. Deus, nos ensine a amar as pessoas. Nos ensine a amar as pessoas. Como Madre Teresa dizia, Senhor, que sem o amor toda obra é mal feita, Senhor. E a gente quer fazer a tua obra com amor, com graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. O Alegórica é uma banda que faz parte da Missão Steiger. A Missão Steiger é uma missão que começou em 1983, fundada pelo David Pierce, lá na Holanda, em Amsterdã. E a visão deles desde o começo era levar o evangelho para pessoas que não têm a chance, não têm tido a chance de ouvir o evangelho de uma forma clara na linguagem deles. Então eles estavam em Amsterdã na época que esse cenário punk, que agora tá com um monte de coisa acontecendo aqui em Curitiba, mas lá na época que estava bem forte em Amsterdã, o pessoal trabalhava na rua com o evangelismo e eles perceberam que essa galera desse movimento não vinha nos eventos tradicionais ou nas coisas que eles faziam. Então eles começaram uma banda, eles começaram uma igreja para alcançar os punks e anarquistas. E a missão foi crescendo daí. A banda foi viajando, foram fundadas outras bases missionárias em outros lugares. E hoje o Steiger é uma missão internacional que tem base na Alemanha, na Polônia, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Brasil, em alguns outros lugares. A gente tem parcerias e coisas sendo fundadas. E então, quando eu estava aqui participando do Gólgota, mais ou menos em 2001, 2002, eu conheci o Steiger e já comecei a me envolver. Eu e minha esposa, a gente viajou junto com o No Longer Music, que foi essa banda que iniciou a missão lá nos anos 80. E a gente começou a viajar junto fazendo esse trabalho de levar a palavra de uma forma relevante na linguagem das pessoas, mas de uma forma bem direta e clara, mostrando a pessoa e o caráter de Jesus em lugares como o Pipe estava descrevendo de ontem à noite, em lugares onde a galera não teve contato com isso, não entraria numa igreja, não iria num evento normal para ouvir essa palavra. E depois de alguns anos participando disso, foi surgindo o sonho de multiplicar isso, de criar outras bandas que trabalham com os mesmos princípios, que fazem uma mistura de modalidades artísticas, de teatro, de música, de efeitos especiais, de vídeo, e que de alguma forma mostrasse a crucificação, a ressurreição de Jesus no palco. Esse vamos dizer, o que é o principal, é o core do que é o No Longer Music, do que é o Alegórica, que é mostrar a cruz no palco. A gente ia fazer um show ontem à noite no Lago da Ordem, ali nas ruínas de São Francisco. E teve uma galera aqui que trabalhou muito para fazer acontecer o evento, né? Ir atrás de som, ir atrás de permissão, de ônibus para a gente vir. A gente veio de ônibus com a galera toda, a gente chega lá e tá aquele tempo de Curitiba, né? E a gente veio no ônibus orando, a gente chegou orando, a gente foi ali no Lago da Ordem, encontramos o Christopher lá orando. Faltou oração do Pastor Pipe. E aí começou aquele toró, né? Bem na hora, quando a gente achou, agora clareou o céu, agora, e já tava montando, já tava metade montado o som, e começou aquele toró de chuva. E aí, galera do Bola de Neve, nós vamos sair fora com o nosso som, pegaram sair fora. E a gente ficou lá, e o Christopher, eu lembro que a gente estava ali debaixo do marquês, com a chuva caindo, um monte de galera meio louca atrás de nós, tinha um cantando lá, uns negócios, e o Chris olhou para mim e falou assim, cara, quem controla a chuva é Deus, cara. E é verdade. E eu voltei pra casa, né, pra onde a gente tava ficando frustrado e tal, e de manhã acordei, comecei a orar, assim, tava num lugar muito bonito, graças a Deus, né, eu e minha esposa, a gente pôde ficar lá num lugar que chama o Jardim de Jesus e tal, e eu tava lá orando e aí eu senti, tava perguntando pra Deus, né, pô, por que que não rolou, né, Deus, a gente fez todo o preparo, a gente queria falar de você pras pessoas e aí choveu e é tua culpa. E aí eu senti Deus falando assim pra mim: o show acontece quando eu quero que o show aconteça. Não existe show sem Deus. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Humanamente falando, nada vai acontecer. A não ser que Ele queira que aconteça. E se eu esquecer disso? Aí acabou. Se Deus tirar a mão dele da gente, acabou. Então a gente precisa dele. Então hoje eu não quero falar mais sobre a missão, estratégia e coisa. Eu queria ler uma palavra sobre o quanto a gente precisa desse Deus e o quanto que tudo que a gente sonha em fazer, o quanto a gente quer fazer para levar a palavra dele, depende absolutamente dele. E se eu não tiver de joelhos diante dele, totalmente rendido diante dele, ele não pode me usar. Ele não vai usar. Então eu vou ler uma palavra, se você tem Bíblia, abra lá em 1 João capítulo 1. Né, a gente não sabe, né, o porquê das coisas, a gente não sabe, não estou dando uma explicação para ontem, mas o que eu estou dizendo é que realmente Deus, o show acontece quando Deus quer que aconteça, essa é a verdade. Eu vou ler 1 João capítulo 1. E Deus, eu quero te louvar pela tua presença nesse lugar. E eu quero te agradecer pela tua palavra. E eu quero pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra nessa manhã. Deus, que a gente aqui consiga atingir, aprender e chegar perto daquilo que realmente importa, que é o teu coração e aquilo que o Senhor quer fazer dentro dos nossos corações. O Senhor não é um Deus que quer criar sucesso aos olhos humanos, o Senhor tem um outro propósito. O teu propósito sempre tem a ver com o nosso coração. E aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e aquilo que o Senhor quer fazer e trabalhar dentro da gente. Então eu peço que o Senhor faça isso agora, nessa manhã, nesse momento. Trabalhe no nosso coração. Fale com a gente através da tua palavra, Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 5, diz assim: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. João, que escreveu, 1 João, o meu João que escreveu o Evangelho, foi o apóstolo, o discípulo de Jesus, que foi chamado aquele a quem Jesus ama. Aquele que andou do lado de Jesus, aquele que encostou a cabeça no colo de Jesus, aquele que era íntimo de Jesus. E quando eu leio isso aqui, escrito por ele, já quando ele já estava velho, provavelmente, já em idade avançada, ele escreve falando sobre Jesus, parece ainda com a mesma intimidade que ele tinha quando ele era novo discípulo seguindo Jesus. Ele permaneceu perto de Jesus, íntimo de Jesus, próximo dele. Então ele começa a falar sobre esse Jesus e ele fala realmente como testemunho ocular. Ele falou: eu vi ele, eu andei com ele, eu toquei nele, eu continuo andando com ele, eu continuo perto dele, eu quero falar dele para você. E aí ele continua no versículo 2, ele diz: a vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. E ele chama Deus de a vida, e no texto ele chama Deus de a vida eterna, luz. Ele se refere a Deus dessa forma, ele descreve o caráter de Deus dessa forma, porque ele está perto de Deus, então ele pode mostrar quem Deus é, ele pode falar sobre quem Deus é. E ele fala e diz aqui que a vida se manifestou. Deus se manifestou. Porque Deus é um Deus que quer se revelar. Ele quer se mostrar para as pessoas. Ele quer que as pessoas conheçam Ele. Então Ele é um Deus que quer se revelar. E Ele faz isso constantemente a todos os homens. A todo momento. Ele está se mostrando. E o que Ele quer é essa proximidade, essa intimidade. É isso que Ele chama todos os homens, para perto dEle. E eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho sobre isso, que quão incrível que é isso. E às vezes a gente tá, talvez já ouviu tantas vezes que já amorteceu os ouvidos, e a gente não para para pensar mais, mas talvez que a gente possa pedir que Deus nos ajude a imaginar e pensar novamente o que significa o fato que nós temos o privilégio de estar perto do Criador do Universo. Que aquele que João fala de luz, que chama ele de luz, de vida eterna, de felicidade completa, de alegria completa, eu tenha o privilégio de estar perto dele, de estar diante dele, de andar com ele. E João continuou dessa forma. Ele, mesmo na idade já velha, ele estava perto de Jesus e ele queria compartilhar disso com as pessoas. Então eu fico pensando, como que eu posso conhecer Deus da mesma forma que João conhecia? Como que eu posso ter a proximidade com Jesus que João tinha? Como que eu posso entender que o Todo-Poderoso, o Santo, Perfeito, o Puro, permite que eu chegue perto dele e ande com ele e conheça ele dessa forma íntima? Eu quero isso mais, então eu preciso entender como. E João, numa outra parte mais para frente no texto, no capítulo 2, ele fala um pouquinho sobre isso. Dá uma olhada lá no capítulo 2, versículo 3 a 6. E ele fala assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Conhecer a Deus, uma vida de alguém íntimo com Deus, com Jesus, é uma vida dedicada a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É uma vida rendida, jogada aos pés dele, totalmente se desfazendo de tudo, de todos e de si mesmo, e falando: Deus, eu me desfaço de mim, me rendo, me entrego, e eu quero que você mande em mim, eu quero que você fale o que eu devo fazer, e eu quero fazer isso independente do que seja, independente do que isso custe, independente do que eu for passar, eu quero me render. Ele é um pai, mas um pai perfeito, um pai que ama incondicionalmente e que procura filhos que querem depender dele completamente. Porque o papel do filho é depender do pai. Um bom filho é um filho que depende completamente do pai, um filho completamente rendido ao pai. Então eu tenho que andar como ele andou, João fala. Eu tenho que conhecer a palavra dele e obedecer ela. Eu tenho que passar tempo em oração ouvindo a voz dele, porque senão eu fico confuso, porque senão eu perco o caminho. E quando eu fico, principalmente em momentos de frustração, em momentos que eu estou assim, Deus, eu não entendo por que aconteceu isso, por que a situação é essa, mas se eu tenho a paciência de tirar um tempinho, de dar uma volta e orar e ouvir ele, ou de sentar no meu quarto e ouvir ele e falar, Deus, fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz, ele fala, porque ele é o Deus que quer se revelar. E quando ele fala, eu preciso estar disposto a obedecer. É uma vida meio radical isso, essa entrega total. Não, é para poucos, na verdade. Eu acho que por isso que Jesus falou do caminho estreito. Mas se realmente eu quero essa intimidade com Deus, é assim que eu chego lá. Tinha um grupo de missionários do século passado na Inglaterra, chamado os Cambridge Seven, os Sete de Cambridge. E eles ficaram famosos porque eles eram homens da Universidade de Cambridge. E nessa época, no século XIX, você ser alguém que estudou em Cambridge era você ser a elite da sociedade. Eram pouquíssimos que chegavam lá. E esses homens eram homens formados pela elite, formados pela Universidade de Cambridge. Eles tinham tudo para ter as carreiras mais promissoras do país, para serem entre os mais ricos, entre os mais bem-sucedidos da sociedade. Só que cada um deles recebeu um chamado missionário, um chamado para ir até a China. Porque na época o Hudson Taylor estava indo para lá e para cá, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele era um missionário lá na China, e ele estava indo para lá e para cá nas universidades falando, quem quer vir me ajudar lá na China? Nós precisamos de homens profissionais, homens que têm capacidade para ir lá ajudar a gente lá na China. E esses homens da Universidade de Cambridge decidiram, os sete, falaram, meu, nós vamos lá para a China. Mas lá na China, eu me treinei para ser médico, talvez eu nem vou exercer a função de médico, eu me treinei para ser engenheiro, talvez eu nem acabar nem exercendo isso, porque é uma estrutura tão básica. E eles abriram mão de tudo e foram. E a frase que marcou, que eles iam para lá e para cá pregando e falando nas igrejas junto com uma equipe, era essa frase: Deus espera até entregarmos tudo para Ele, e aí Ele nos diz o que devemos fazer. Ele espera eu entregar tudo para Ele, e aí Ele me diz o que eu devo fazer. E eu passo às vezes a minha vida toda dizendo, eu não sei o que eu devo fazer, Deus não me fala o que eu devo fazer, enquanto que eu estou tão ocupado e tão preso com todas as coisas que estão à minha volta, tantas coisas que não entreguei, tantas coisas que não estão aos pés dEle, e eu estou dependendo daquelas coisas, e eu fico tentando entender por que eu não consigo ouvir o que Ele tem para mim. Eu preciso conhecer esse Deus. E a melhor forma de conhecer Ele é uma vida dedicada a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. É andar como Ele andou, como Jesus andou. E isso traz um resultado. Porque não fica só para mim. João, ele fala, a gente ouviu tudo isso e nós testemunhamos disso. A vida foi manifestada e a gente proclama ela. Isso fica tão claro em todo esse texto que a gente leu, que o desejo de João o tempo todo é de mostrar esse Deus que se revelou para ele. E falar assim, meu, eu tenho que proclamar isso, eu tenho que falar isso para outras pessoas, porque outras pessoas têm, eles também devem ter a oportunidade de ouvir isso e de ver isso. Então no versículo 3 ele fala assim, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com Jesus Cristo Filho. Então ele fala, o motivo pelo qual eu estou proclamando é porque eu quero que vocês também tenham isso. Que vocês também estejam perto. Então o desejo do coração de João é esse. Que todos tenham a chance de conhecer a Deus. Não é passar um conhecimento intelectual, não é repassar uma religião, uma ideia, não é uma teoria, não é algo que eu estudei, eu vi numa pregação, eu fui lá falar. João está falando de uma pessoa que ele conhece intimamente. E é essa pessoa que ele apresenta para as pessoas. Ele não discorre sobre uma ideia, uma teoria, ele apresenta uma pessoa. Ele fala, eu conheço esse cara e eu quero que você conheça ele também. Essa é a forma que João age. E no versículo 4 ele fala que isso traz alegria para ele e para todos que vêm. Para nossa alegria. E a mensagem, ele diz, é que Deus é luz. Mais uma vez, ele não está apresentando uma ideia, ele está apresentando uma pessoa. Então ele diz, Deus é luz. É assim que Deus é. Deus é luz. E quando eu leio isso, eu fico pensando, meu, é exatamente isso que as pessoas estão procurando hoje. As pessoas querem vida. Elas querem luz. Elas querem felicidade. Você sai na rua para perguntar, como a gente faz, por exemplo, no começo daquele filme, o que, que você quer? Qual é o teu propósito? A grande maioria vai simplesmente falar isso, meu, eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida boa. As pessoas querem exatamente isso e João está dizendo, Deus é isso. Deus é vida. Deus é luz. Deus é alegria. Não é assim. Se eu for um bom cristão, se eu seguir a Deus, ele vai me dar muitas coisas boas. Ele vai me dar uma vida bonita. Ele vai me dar alegria. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que Deus é vida. Que Deus é luz. Que Deus é tudo que é bom. Então diz respeito a um relacionamento com aquilo que é tudo de bom. E se eu estou junto com Ele, andando com Ele, eu cumpro o meu propósito como ser criado. Então eu descubro que não era necessário correr atrás daquelas coisas. Era apenas necessário ter intimidade com aquele que é tudo em todos. E é isso que as pessoas precisam ouvir, mas elas não ouvem. Porque elas não têm a chance de ouvir. E como o Christopher estava falando ontem, lá nas ruínas, quando a galera que a gente conversou, que era isso. Galera que não teve a chance de ouvir de um jeito que eles possam entender, ou que ouviram de um jeito muito errado, e estão cheios de preconceitos, de ideias negativas sobre Deus, sobre a igreja, sobre o que seja. E a gente tem esse desafio de revelar Deus para as pessoas. Não que a gente tenha Deus aqui no bolso para falar aqui, ó, Deus, eu tenho a verdade sobre todas as coisas, eu sou o dono da verdade e eu vou te dar essa verdade. Não é isso. O que João descreve aqui é que ele fala, meu, eu conheço Deus, eu ando com Ele, Ele me permitiu, Ele me deu o privilégio de andar com Ele, de ouvir Ele, Ele se revelou a mim e Ele quer se revelar para você também. Então João parece que ele leva pessoas a ter uma experiência da presença de Deus. Ele apresenta Deus para as pessoas. Ele leva as pessoas a ter uma experiência de quem Deus é. E se a gente quer alguma estratégia, algum jeito de alcançar essas pessoas que... esses milhões, bilhões de pessoas no mundo, da nossa geração, que estão secularizados, longe da religião, longe da igreja, que não entrariam numa igreja, que não querem saber de Deus. Se a gente quer uma estratégia, uma chave, uma resposta de como eu posso converter eles, usando uma linguagem que eu não gosto, eu preciso apresentar Deus e permitir que elas experimentem a presença de Deus. Porque é Deus que tem que estar no controle da coisa. Mais uma vez, não sou eu que faço o show acontecer. É Deus que faz o show acontecer, e Ele faz do jeito que Ele quiser, e na hora que Ele quiser. E quando Ele faz, é mágico. Porque a presença dEle é contaminante. E quando a gente está num lugar como lá no Hangar 110, onde teve aquela entrevista do final, a gente faz um show e tem uma galera ali que não conhece ele, e a presença de Deus entra naquele lugar e as pessoas sentem a presença dele, isso já não diz respeito a mais nada humano. A mais nada que a gente faz diz respeito tudo ao que Deus faz e ao que ele faz no nosso coração, ao que a presença dele faz. Quando eu estou imerso na presença de Deus, ele se revela. E eu não consigo resistir Ele. Esse é o poder de Deus. E o meu sonho, eu creio que o nosso sonho, é ver a presença de Deus lá fora. É levar a presença de Deus para lugares onde está escuro. É levar a luz na escuridão. É permitir com que as pessoas que nunca tiveram essa chance possam experimentar a presença do Deus vivo. Então, tem uma frase da Jocum, que o pessoal da Jocum usa, que eu gosto. É a frase meio que principal deles. Eles falam: conheça Deus e faça Deus conhecido. Já ouviram essa frase? Eu acho que isso resume bem o que João está dizendo aqui. Eu preciso conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Eu preciso me render a Ele e me entregar por completo a Ele. E entregar tudo o que eu sou e tudo que eu tenho. Porque o show só acontece quando Deus quer que ela aconteça. E quando Ele quer, e a presença dEle invade o lugar, é Ele que faz a obra no coração das pessoas. Não eu e não ninguém. É Deus que chama a gente para perto dEle. Deixa eu orar. Deus, eu quero apenas glorificar o Teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é vida, o Senhor é luz, e o Senhor é perfeito em todos os Teus caminhos, em todos os Teus planos, e a Tua presença é pura, é luz, onde não há trevas. É santo, é precioso. E o Senhor nos deu o privilégio de conhecer essa Tua presença. A paz que excede todo entendimento. O amor que é incondicional. E a gente teve o privilégio de conhecer, de sentir, de experimentar isso agora, nesse lugar. E eu peço, em primeiro lugar, que o Senhor me ajude a continuar completamente rendido aos Teus pés, completamente entregue. Que o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs aqui também dessa forma, Deus. Que o Senhor não fale conosco, cada um de nós, talvez tenha alguma coisa que a gente precisa mais uma vez entregar diante do Senhor e falar: Deus, eu quero Te conhecer dessa forma íntima. Eu quero fazer isso minha vida toda, como João fez, de jovem até velho. Continuar em intimidade com o Senhor e poder falar com carinho e com amor sobre o Senhor, porque estamos perto do Senhor. Nos dê essa intimidade, essa proximidade com o Senhor. E Deus, nós não queremos guardar isso para a gente mesmo, a gente quer compartilhar isso e a gente quer ver o Teu poder e a Tua presença fora da igreja, Pai. A gente quer ver a Tua presença agindo nas ruas, nos bares, nas praças, nas casas de show, na nossa geração, na galera que está longe, na galera que acha que Deus não existe ou que Deus não interfere na minha vida. Deus, mostre que o Senhor ama, que o Senhor está apaixonado por essa galera, que o Senhor é um pai que quer estar perto. Deus, nos ajude a levar a Tua presença até esses lugares. Nos ajude a criar situações onde as pessoas podem experimentar a Tua presença e serem transformados pela mensagem da cruz, pelo Teu amor, pela Tua presença. Eu peço que isso seja realidade aqui, nesse lugar, hoje à noite. Eu peço que o Senhor fale conosco hoje à noite, que o Senhor traga pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Eu peço que o Senhor traga, depende daquela galera que a gente estava trocando ideia ontem, que eles venham para cá. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A ideia inicial, eu acho que era ser um seminário, ser um... explicando alguma coisa sobre a missão, alguma coisa desse tipo. Se você quer conhecer mais sobre a missão, a gente tem uma escola que... tem duas escolas. Tem uma escola que acontece na Alemanha todo ano. O Ângelo vai para lá. O pessoal daqui conseguiu se livrar do Ângelo. Não, vai, esse ano vai 15 pessoas do Brasil. E vai, além dos 15 alunos, vai 3 pessoas que vão fazer parte da equipe, que são brasileiros. Então, eu estava falando para o David, né, que é o diretor da missão que apareceu nesse vídeo, que o Brasil está dominando a escola agora. Que a gente vai tomar conta, a gente, é uma estratégia política para tomar conta da missão e tal, ganhar o dinheiro. Mas também a gente tem uma escola mais curta, que acontece em São Paulo. A gente fez a primeira vez ano passado e a gente vai repetir. A gente ainda não conseguiu definir se vai ser novembro, dezembro ou janeiro, época de férias. Então, essa é a possibilidade, novembro, dezembro ou janeiro. Então, se você está interessado, já vai se preparando, guardando dinheirinho, para você poder ir ficar 2 semanas com a gente lá em São Paulo. E também a gente pode responder perguntas depois também, falar mais sobre a missão, se quiserem saber. À noite a gente vai ter o material do Alegórico, tem um EP que a gente lançou aí, se vocês quiserem conhecer a música e tal. A missão no Brasil, um dos nossos propósitos é ser uma agência missionária que recruta brasileiros para enviar tanto para outros lugares do Brasil quanto para fora. E a gente tem visto o mover mesmo disso em missões, de brasileiros indo para fora, para a Europa, para esse tipo de lugar, para trabalhar com missões. Então, a função do Stagger Office é desenvolver essa parte administrativa e estrutural da missão, de poder recrutar missionários e enviar. Você pode perguntar mais para a Paty sobre isso, ela trabalha exatamente com isso lá. Então, a gente está numa fase muito inicial ainda, então é muita comunicação, às vezes a gente vai falar em igrejas ou coisas do tipo. Mas esse ano, a gente está lançando o livro do David em português e está tendo um movimento legal de várias outras igrejas conhecendo e tal, então está crescendo, então a gente tem uma expectativa legal de ter mais gente na escola, de repente começar a poder estar enviando realmente pessoas para fora. Então vai ter bastante trabalho para fazer nesse sentido. Então é esse tipo de trabalho que o Stagger Office faz. Todo mundo que participa do Stagger, a forma que funciona é assim. É como a maioria das agências missionárias, você tem a necessidade de levantar sustento. A missão não tem salário, não paga. Então, a gente tem uma casa missionária lá em São Paulo, que dependendo do tempo e da situação, a gente consegue uma estadia e tal, mas independente disso, há a necessidade de levantar um sustento. Mas isso é um processo também que a gente pode ir desenvolvendo e conversando, de como chegar lá, né? Não é algo que dá para acontecer amanhã, mas a gente vai desenvolvendo. Dá para fazer também uma experiência de curto prazo, esse tipo de coisa. A gente tem 3 focos na escola. Descrever e ensinar o que é o Stagger, a missão e como funciona, que tipo de coisa que nós fazemos. Porque a missão, como eu falei no começo, ela é focada, e eu não citei isso, mas o nosso foco, o nosso alvo é alcançar a cultura jovem global secularizada. Então a cultura jovem de todo mundo, de centros urbanos, que está secularizado. Então a gente tem um foco de ensinar o que isso significa lá na escola, o que a missão, qual a visão da missão e como nós fazemos o que nós fazemos. É uma organização missionária, só que ela trabalha muitas vezes de forma não convencional, já que a gente está alcançando uma galera diferente. Então a gente ensina muito sobre isso. Esse é um foco. O outro foco é de desenvolvimento pessoal, da gente estar também pensando um pouquinho sobre a gente, nosso caráter, a nossa formação, nos preparando para trabalhar com esse tipo de ministério. E aí tem várias matérias também relacionadas ao geral de missões. Então, a missiologia e como fazer missões, e especificamente como fazer missões do jeito que o Stagger faz. A ideia é que quem vai fazer escola está interessado em missões e possivelmente interessado em se juntar ao Stagger. Esse é o objetivo da escola. Claro que tem muita pessoa que faz a escola e depois não participa da missão, não tem problema, mas o objetivo da escola é recrutar mais missionários. Então, no final do período, a ideia é que a pessoa esteja preparada para ir trabalhar com esse tipo de ministério, e inclusive em outros países, então missões transculturais. A gente não é um ministério unicamente de música, de arte, mas a gente usa muito a música e a arte, porque muitas vezes essa é a linguagem da galera que a gente está alcançando. Mas existem ministérios que não usam a arte ou a música, mas que alcançam essa mesma galera. Então, sim, tem aulas e tem um foco em arte e música. Inclusive, durante a escola, esse ano a gente está implantando isso como algo novo, tem 2 caminhos que você pode traçar dentro da escola. Vai se dividir, é uma opção. Uma das opções é se focar em evangelismo através da arte e da música. E a outra opção é se focar em pioneirismo, discipulado e plantação de igrejas. Então são 2 caminhos que você pode traçar dentro da escola para aprender de forma mais focada. A gente tem escola para discipulado também, para quem é novo na fé, que é apenas crescer na fé e tal. Mas isso é outra história. Aí segue um pouquinho o modelo do... que a Jocum tem. ETED, obrigado. Segue um pouquinho o modelo ETED, nossa escola de discipulado. Mas missões é uma escola só. Esse é meu filho. Ele está procurando a guitarra. Né? Guitar? Where's the guitar? Ele gosta muito de música. Ele vai ser guitarrista, pelo jeito. Que horas são? Deu? Ah, faz uma pergunta então. Dentro da escola, você está perguntando? Não, a gente não tem nada específico na área de sexualidade ainda. Não, o Stag não tem. O pessoal do... Tem um pessoal aqui que tem um treinamento desse. Né? Tem o Avalanche, acho que tem um negócio. A gente ainda não tem nada especificamente sobre sexualidade. A gente já teve pessoas... Tem pessoas na missão que trabalham nessa área, mas não tem dentro do curso isso. Vamos orar? A gente da banda, nós vamos ficar por aqui hoje, a gente vai almoçar, a gente vai montar nosso equipamento aqui à tarde, às 6 horas a gente está pronto aí para fazer o show. Então, se quiser ficar por aí um pouquinho, conversar com a galera, conhecer mais, estamos aí para isso. Tinha mais algum aviso, Cris? Alguma coisa assim? Então tá bom, então deixa eu orar. Deus, obrigado pelo tempo que a gente teve junto, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu chamado. Deus, tem alguém aqui que foi tocado e se sente chamado para algo diferente ou até desafiado a mudar alguma coisa? Continue a falar conosco, Pai, que não seja apenas momentâneo, que não seja algo de agora, mas que o Senhor continue a trabalhar os nossos corações. E a gente te agradece por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal.